Jesus, deseja te salvar. Vem logo, pecador, aceitar Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus quer te libertar, quer te transformar e agonias tu não mais terás. Entregue teu coração a Jesus, pois Ele é a luz. Onde estiveres, Ele estará, e o mal de ti afastará. Vem, pecador, não rejeite o Salvador, porque sua vinda perto está. Vem, pecador, não rejeite o Salvador, porque sua vinda perto está. Estiveres, Ele estará, e o mal de ti afastará. Vem, pecador, não rejeite o Salvador, porque sua vinda perto está.